agora, pela Web Rádio Nova Fraternidade, o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, queridos irmãos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade. Que a paz esteja com todos. Vamos dar início ao nosso Evangelho no Lar, agradecendo a Deus, a Jesus e à espiritualidade por fazermos parte desse trabalho de amor e esclarecimento. Agradecemos também a vocês, queridos ouvintes, que apesar desse feriadão de carnaval, estão sintonizados conosco, auxiliando na harmonização dessa tarefa sublime. A prática do Evangelho é importante para a manutenção da paz e tranquilidade no ambiente doméstico. Além disso, é um importante recurso para a educação moral de nossas crianças e jovens. Portanto, convide todos da família para fazer parte desse banquete de luz. Mas, se nem todos atenderem ao seu chamado, não fique triste, pois ainda não compreende a importância desse valoroso mecanismo de intercâmbio com o nosso Pai Maior. Ademais, cada pessoa tem o seu tempo de despertar. O importante é perseverarmos na fé e esperança. Então, como sempre fazemos, iniciamos sugerindo o roteiro geral. Assim, devemos escolher sempre o mesmo dia e hora para reunir nossa família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo, seguindo o seguinte roteiro: leitura, sem comentários, de uma mensagem de um livro, por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva, entre outros. Em seguida, a prece inicial e, posteriormente, leitura e comentário de um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. Por último, a prece de encerramento. Reforçamos a importância de incentivar a participação das crianças, deixando que as mesmas leiam as mensagens. Você verá como a atmosfera do seu lar se tornará leve, fazendo prosperar um clima de tranquilidade, de compreensão, paciência e harmonia. Coloque uma jarra com água sobre a mesa para fluidificação e distribuição ao final da reunião aos participantes da mesma. Bom, e para iniciar nossa reunião de hoje, eu selecionei uma mensagem para a preparação do ambiente, intitulada Consciência e Mediunidade, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Ouçamos atentamente o que nos diz essa grande mentora da espiritualidade superior. No complexo mecanismo da consciência humana, a paranormalidade desabrocha, alargando os horizontes da percepção em torno das realidades profundas do ser e da vida. Explodindo com relativa violência em determinados indivíduos, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordens, noutros aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquelas de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retorna depois do desgaste carnal. Irradiando-se como apercebimento da própria alma em torno do mundo que a rodeia, capta e transmite impressões que propõem mais equilíbrio aos quadros da vida. Além das manifestações peculiares aos seus atributos, enseja o intercâmbio mediúnico com qualquer receio e ouvirás palavras alentadoras. Verás pessoas queridas acercando-se de ti. Não és uma realidade estática, terminada. No processo da tua evolução, a mediunidade é campo novo de ação a joeirar, aguardando o arado da tua atenção. Sem constituir-se um privilégio, é conquista que se te apresenta fascinante, para que mais cresças e melhor desempenhes as tuas tarefas no mundo. Por ela terás acesso a paisagens felizes, a intercâmbios planificadores, a momentos de reflexão profunda, talvez, em algumas ocasiões, te conduza aos sítios do sofrimento e às pessoas angustiadas que também fazem parte do contexto da evolução. Sintonizarás com a dor, no entanto, para que despertem os teus valores socorristas e ajudes, compreendendo melhor as leis de causa e efeito que regem no universo. Nos outros, os momentos de elevação, adquirirás sabedoria e iluminação para o crescimento eterno, conduzindo contigo aqueles que ainda não lograram caminhar sem apoio. A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Antes de estudar a mediunidade mais profundamente, Allan Kardec perguntou aos mensageiros da luz, conforme se lê no item 408 de O Livro dos Espíritos: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Os veneráveis elucidaram-no. É fato. Ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar. Conscientizando-te desta rica responsabilidade mediúnica ao teu alcance, faz silêncio interior, estuda a tua faculdade e, meditando, entra em sintonia com teu guia espiritual, a fim de que ele te conduza com segurança, iluminando e fortalecendo a tua consciência. Harmonizados em virtude dessa linda mensagem, elevemos nossos pensamentos ao alto e acompanhemos esta prece de gratidão de Amélia Rodrigues, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Senhor, muito obrigada pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigada pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos que eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a ti imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigada pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade e de solidariedade, mãos que apertam mãos, mãos de poesia, de cirurgia, de sinfonia, de psicografias, mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. o amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, pois é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Após ouvirmos essa prece de louvor e agradecimento, vamos ler do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte mensagem. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Mais especificamente os itens 10, 11 e 12. Muito se pedirá àquele que recebeu. Vamos começar a leitura pelo item 10. O servo que souber da vontade do seu amo, e que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as, para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, todos o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, que Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser, e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Meus queridos amigos, o Espiritismo foi a grande luz que veio para ampliar os horizontes do ideal superior, nos ensinando sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, a lei de causa e efeito, como encontrarmos o caminho para a paz e a felicidade, o que devemos fazer e como agir diante das adversidades da vida. Os espíritos superiores vêm se comunicando por toda parte, trazendo suas mensagens de consolação, de esperança, de sabedoria, para nos ajudar em nossa elevação moral. Nos estimulam a querer aprender, a progredir, a buscarmos nos esclarecer. Mas chamam, por outro lado, a nossa atenção de que devemos realmente utilizar esses ensinamentos para nos melhorarmos, sermos bons, caridosos e solidários, e não encarar o Espiritismo apenas como algo interessante, pois a quem mais é dado, mais será cobrado, principalmente quanto aos médiuns, que sentem na pele a presença do mundo espiritual e sabem que tudo que plantarem irão colher, bem como que estão sendo observados constantemente. E ainda que tem que dar conta de tudo que nos é emprestado por Deus para o nosso desenvolvimento. Assim, como espíritas, temos o dever moral de nos esforçarmos para melhorarmos e superarmos nossas dificuldades, afastando de nós o egoísmo, o orgulho, as vaidades e nos tornando trabalhadores da seara. Pois já sabemos, já fomos instruídos e já recebemos diversas mensagens diretas ou indiretas, nos aconselhando e nos orientando na nossa caminhada. Saibamos então repartir estas bênçãos recebidas com os de nosso convívio, amando, perdoando, auxiliando, trabalhando no bem. O conhecimento, a dedicação, a caridade e outras virtudes aumentam e elevam a qualidade dos nossos pensamentos, nos aproximando mais do plano espiritual, fortalecendo nossas preces, nos tornando confiantes, serenos, felizes e nos preparando para sermos mensageiros do Senhor, fazendo com que nossos olhos se voltem na direção dos que padecem e precisam de consolação. O Espiritismo multiplica o número de chamados e, pela fé que proporciona, aumenta o número de escolhidos. Passemos, então, a sermos mensageiros da paz e da esperança, e nossas obras serão pontos de referência em nosso caminho rumo à perfeição. E o bem que fizermos falará em nosso favor. O que vocês acham? Thank you. prece final. Agradecemos, Jesus, pela bênção da vida e pela oportunidade maravilhosa de mais uma vez estarmos na Escola da Terra. Obrigado pela saúde que nos dá forças para o trabalho, pelo pão nosso de cada dia, pela amizade que completa nosso ser com energias gratificantes do amor entre os irmãos do caminho. Muito obrigado, Senhor, pelo lar que nos acolhe, protegendo-nos das intempéries da natureza, dando-nos a segurança perante os embates da vida, pelo seu cuidado constante, pela intuição que nos conduz nos caminhos seguros, pelas vibrações que sustentam nosso ser e pelas energias que nos abastecem de forças para seguir mais essa jornada de forma equilibrada e tranquila. Ajuda-nos a construir um mundo melhor, de onde o mal seja banido de vez e somente o amor prevaleça. Ajuda-nos a eliminar em nós o egoísmo, que nos impede de estender os braços para ajudar nossos irmãos, e sermos caridosos e construirmos um mundo fraterno e de paz. Fluidifica, Jesus, a água posta sobre a mesa, transferindo a ela as boas energias do alto, de forma que ela possa ser benéfica ao nosso corpo e nossa alma, dando-nos saúde, alegria e bem-estar. Obrigado pela realização de nossos trabalhos, onde sentimos a vibração suave de suas emanações. Agradecemos ainda pelos nossos irmãos que compartilharam essa missão conosco no dia de hoje, com suas vibrações amoráveis. Possam todos receber, neste momento, partículas dessa força de luz. Que esta paz que nos está sendo dada possa nos fortalecer para prosseguirmos em nossas jornadas no dia de amanhã, com fé, esperança, coragem e alegria. Que assim seja. Assim, estamos encerrando mais um programa Pétalas de Luz, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.